bota pra chorar, menino. Há pouco tempo atrás meu nome era vida nos seus contatos, e agora sou um mero bloqueado. Há pouco tempo atrás você dormia escorada no meu peito, e agora faz outro de travesseiro. Ah, não aponta o dedo não, vai que amanhã aparece segurando a sua mão. Ah, não empolga ele não, ele tá com você porque gosta e você tá com ele pra chamar minha atenção. Tem prazo de validade esse zolo aí que cê pega, qualquer um que não tenha meu cheiro, meu povo não vem, vai dar merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo, engana todo mundo pra voltar comigo. Tem prazo de validade qualquer um que não tenha meu cheiro, meu fogo no fim vai dar merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo, engana todo mundo pra voltar comigo. Isso aí é Guimarães, aqui tem sentimento. Ah, não aponta o dedo não, vai que amanhã aparece segurando a sua mão. Ah, não empolga ele não, ele tá com você porque gosta e você tá com ele pra chamar minha atenção. Tem prazo de validade esse zolo aí que cê pega, qualquer um que não tenha meu cheiro, meu povo no fim vai dar merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo, engana todo mundo pra voltar comigo. Tem prazo de validade qualquer um que não tenha meu cheiro, meu fogo no fim vai dar merda. Tem prazo de validade esse estelionato afetivo, engana todo mundo pra voltar comigo.